paz que ele traz, o socorro presente na hora da dor. Em meio às guerras, o mundo afunda na mão do opressor. Dos gueto a polícia, da rota te livre, ele ama demais. Pois ele é o caminho, a verdade e a vida, sem ele não há paz. Ele dá o exemplo da cruz, sua dor não consigo enxergar. Na noite escura, na luta difícil, ele vem me ajudar. Olhe e vejo quanto amor, olhe e vejo quanto amor, olhe e vejo quanto amor, olhe e vejo quanto amor. A paz que eu quero está, vou me sacrificar. Olhe e vejo quanto amor. E quanto amor foi na cruz, vejo os guetos fuzil. O crime opera, lamenta, rolê na quebra, sentiu. Morreu por mim, por você, pro ladrão, pecador, que se humilha, te esquece, abandonou, meu senhor. É muita dor e sofrimento escancarada na cruz. Ao invés de amor, hoje o ódio arme capuz. Sentiu a dor que não senti, hoje sofre pecador. Fez de pobre por mim, pra eu negar, meu senhor. E quantas noites sem dormir, esqueceu. Moleque doido, os livramentos que deu. Agradeceu chapando o coco, várias fitas, farinha. Os crentes não tem dó, acusação sempre tem, mas sua vida é pior. Olhe e vejo quanto amor, olhe e vejo quanto amor, olhe e vejo quanto amor, olhe e vejo quanto amor. A paz que eu quero estar, vou me sacrificar. Olhe e vejo. Foi muito amor, muita dor, foi por mim, por você. O sacrifício na cruz foi pra mudar meu viver. Então reflita na sua vida, em tudo que cê já viu. Se vale a pena fumar pedra e sonhar com fuzil. Se vale a pena ir atrás e tentar a vida louca. Se vale a pena correr o risco na agência com as toucas. O sistema te seduz, não oferece perdão. Se escapar é a mão de Deus, já mande joelho no chão. O preço que foi pago, aquele sangue derramado, a pior morte que tinha, e ele não tinha nenhum pecado. Foi humilhado, foi traído e levou tapa na cara. Se fez culpado por mim e não disse nenhuma palavra. Olhe e vejo quanto.